Este é o Cobalt Pressão. No comando tem o Top DJ Serginho Pancadão. Manda Radelli, DJs Léo e David, simplesmente estabelece. DJ Mariano e mais um New Set Live. Como o primeiro beijo, aquele choque eletrizante, me apaixonei. Conectou meu coração. Em sites, internet, home, beijo, seu meio, me comuniquei. Com que sensação eu sentia, nossa história dependia de você aqui. Com Cyborg, o som do futuro, beijo, nosso amor surgiu. Nesse som de arrasar, DJ Juninho Vidal que vai te transportar. Cyborg te chamando para viajar. Vem pra cá, se liga nesse som de arrasar. DJ Cleiton Veneno vai te transportar. Cyborg te chamando para viajar. DJ Neto é DJ Luiz, poderoso chefão. Manda Ravelli, DJs, Léo e David. Só sucesso. É sucesso sem parar. Foi o primeiro beijo, aquele choque eletrizante, me apaixonei. Conectou meu coração. Em sites, internet, home, beijo, seu e-mail, me comuniquei. Pessoas que me odeiam, eu desejo muitos anos de vida, para que possam assistir o meu sucesso de fé. Com você, viajo na batida, me dá prazer, vem logo pros meus braços me aquecer, e se você não vem eu vou enlouquecer, preciso de você, yeah. Meu amor, a noite está fria, sem você estou, sozinha nesse quarto ficar eu não vou. Eu vou curtir o som do meu coração, que bate com emoção. Venha, dança e não pare. A festa de aparelhagem não tem quem compare. Eu sei que você vem. Eu vou curtir esse som. Colega de fogo, arrasta fofão. Com DJ Elson e DJ Juninho. Joga a mão pra cima, faz o S, faz o S, faz o S. Eu vou curtir esse som. Colega de fogo, arrasta fofão. Mega Boss, em busca da batida perfeita. Com você, viajo na batida, me dá prazer. Vem logo pros meus braços me aquecer.

Batendo forte e colocado. Quando a águia Botando no 14. Eu sei que vou encontrar meu DJ. Só você me faz sonhar. Na noite escura vou te seguir. Tua batida me seduzir. Tua vinheta me conquistar. Nas mixagens vou me entregar. Solta o som e faz eu me apaixonar. Toca, GV, a música invade e enche os meus ouvidos. O meu coração, por tuas batidas, ficou envolvido. Dali, DJ, você estremece, faz o povo dançar. A multidão ficou enlouquecida só pra ouvir você. Garoto alucinado! Te seguir, tua batida me seduzir, tua vinheta me conquistar, nas mixagens vou me entregar, solta o som e faz eu me apaixonar. Serginho Pancadão, a sensação do momento. Porque você mexeu com